A Rádio Baiana apresentou. Sertanejo é bom demais, muito bom. ZYH 454, 1310 kHz. Rádio Baiana de Ilhéus, AM, tocando o que você gosta de ouvir. O que você gosta de ouvir. O que você gosta de ouvir. Baiana AM. Chegou o verão, mais amor no ar. Venha sorrir, ser feliz, vem cantar. Quero viver, quero curtir, quero sonhar. Muito calor, com mais amor, recomeçar. O ano novo já chegou, venha com a gente ser feliz, comemorar. É verão, abra o seu coração. É verão, muito mais emoção. É verão, esse é o nosso som. É verão, isso é muito bom. É verão, pra ser feliz, no Açaí, o melhor negócio é sempre economizar, porque economizar faz bem. Arroz parbolizado Dona Ana, pacote 1 kg, 3,29. Macarrão comum espaguete Pelágio, pacote 500 gramas, 2,5. Coxas e sobrecoxas congeladas Lar ou Mister, quilo 7,79. Preços válidos até 18 de fevereiro. No Açaí de Salvador, região metropolitana interior da Bahia, exceto Guanambi, Itapetinga, Barreiras e Juazeiro. Viu só? Aqui economizar faz bem. Vem pro Açaí. Açaí Aracadista, sempre seu melhor negócio. Açaí. A Prefeitura de Ilhéus montou pontos fixos de vacinação infantil. O serviço está disponível às quartas e sextas-feiras nas unidades de saúde Sara Kubitschek, Euleázaro, Hernani Sá e no CAI 3, das 9 às 12 horas. A estratégia contempla crianças de 5 a 11 anos. No ato da vacinação, a criança deverá estar acompanhada da mãe, do pai ou de um responsável legal e portar CPF, cartão do SUS e caderneta de vacinação. Prefeitura de Ilhéus, para novos tempos, a força do trabalho. Olá, amigo produtor! Nós da Cargill somos um braço forte a seu serviço, atuando na região da Bahia, Espírito Santo e Pará, trazendo sempre um trabalho com excelência. Estamos de portas abertas hoje e sempre para te receber e juntos trilharmos um rumo a novos desafios. A nossa missão é uma jornada para uma cadeia de suprimentos de cacau mais sustentável e agregando valor duradouro aos agricultores, toda a comunidade e meio ambiente. Temos um serviço diferenciado tanto no recebimento em nossas unidades, quanto as coletas de amêndoas nas fazendas, dando todo o suporte necessário e apoio ao homem do campo. Venha para Cargill. Contacte um de nossos comerciais locais aí mais próximo de você. Cargill, ajudando o mundo a prosperar. Todo mundo deve ficar atento. Uma mancha na pele pode ser hanseníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada, ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A hanseníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Hanseníase. Identificou, tratou, curou. Prefeitura de Ilhéus. Para novos tempos, a força do trabalho. Chegou uma novidade ITS para você. Já pensou em ter a conexão de excelência em sua casa? É isso mesmo, a ITS também é banda larga. Contrate agora mesmo e leve velocidade, estabilidade e segurança para sua casa. Planos de 300 mega por apenas R$ 99,90. Acesse itsbrasil.net. Escolha o melhor para você. A Câmara de Ilhéus segue trabalhando e indo onde você estiver. Agora, uma vez por mês, a Câmara sai do centro da cidade e vai até você. É a Câmara itinerante, com sessões que vão acontecer em bairros, distritos e povoados de Ilhéus. A Câmara vai ver de perto a realidade dos locais mais distantes, promover diálogos e sentir o que a cidade mais precisa. Câmara de Ilhéus, indo onde você estiver. Por aqui, tudo mudou. Escolas Paulo Freire e Perpétua Marques reformadas. A cidade se transformou. O IME requalificado. E alegria no Alto do Amparo, com nova escadaria. Reforma na Praça Santa Rita, na Conquista. Vista bonita nos mirantes da Piqueira e plano inclinado. Ilhéus só cresce se você comparece. Pague seu IPTU em cota única, com 15% de desconto à vista até 31 de março. Prefeitura de Ilhéus. Para novos tempos, a força do trabalho. O investimento em educação na Bahia vem crescendo cada vez mais nos últimos anos. Uma história que começou em 2007, com a alfabetização de mais de 1,5 milhão de baianos pelo TOPA e agora está ganhando um novo capítulo. Agora, o governo do estado está investindo mais de 2,3 bilhões na construção e modernização de escolas. Mais do que investir, isso é acreditar. E acreditar é cuidar. Já são mais de 200 escolas públicas de ensino em tempo integral. A acreditar é construir. Construção de 108 novas escolas e modernização e ampliação de outras 261. Acreditar é inovar. 26 complexos poliesportivos ficarão prontos até o fim de 2022. Os equipamentos mais modernos do país. Acredite, essa história vai ter cada vez mais capítulos de conquistas. Porque na Bahia é assim. Aqui tem governo tamanho G, que cuida de gente. Governo do Estado. Bahia, meu orgulho. Verão é na Bahia. E Rádio é Baiana, AM 1310.